A maior premiação, mano, que um cara que segue no caminho da verdade pode ter é ser processado pelo aquilo que ele pensa. Ser processado pela sua ideologia, pela sua filosofia. Quando nós fomos censurados porque a gente estava fazendo terrorismo. E que tipo de terrorismo era esse? Tentar fazer o povo pensar, tentar fazer o povo acordar. Chega de conformismo, truta. O nosso estado natural é revolta. E é isso que a gente tenta passar. Não tá nada bom, mano. Não tá nada ganho. Nós ainda moramos na favela. Nós ainda estamos sendo exterminados. Nós ainda estamos sendo escravizados. E é por isso que eu só tenho isso aqui pra dizer. Foda-se o promotor. Aí o promotor, o pesadelo voltou. Censurou o PIP, mas a guerra não acabou. Ainda tem de puta cada 13 minutos. Da cidade das crimes mais violentas do mundo. Da classe Rick e Batista. Foda do inferno, colete a prova de bola. Embaixo do terno, no ranking do sequestro. Quarto do planeta, 51 por ano. Com capuz e sem orelha. Continua apologia na panela do barraco. Artesana, cheiro, kid segurado. 180 mil presos, menor decapitado. Cabeça arremessada no peito do soldado. Sistema carcerário ainda é curto pra latrocínio. Nota 10 no ensino, de queima seguro vivo. Família amarrada, miolo pelo quarto. Ralo ponte no doutor pra ver dólar no saco. Destaque da TV, sensacionalista. Firma executou o trabalho da perícia. Botando buraco no crânio, no corpo do boi morto. Pela coque que o sistema porco. Foi no gol. Mas pra mim é 286. Quando falo do sangue que escorre do pescoço do vigia. Dentro do carro forte, tanto descasso pra periferia. Transformamos vulcanizar. Tem toque, toca, vida, sanguinário na rima. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Não tem inquieto pra TV que tem a vadia. Não, novela da 678. Sem mistério nem censura. Eu sou rap que é nocivo pro sistema hipócrita. A justiça não quer ouvir que o moleque vai nas costas. Pode invadir sua fé, derrubar sua porta. Mata seu parente pra pagar treta de droga. Se tem sangue, eu canto sangue. Se tem morte, eu canto morte. Relato que leva o ladrão pro corre. E não sou eu que coloco o mano lá no banco, estourando o gerente. Saindo, trocando foda. TV que ouve parte da polícia deitada. Assistindo o resgate, dominada, desarmada, delegada. Chorando, desistindo do emprego. Meu clipe ainda sonho, a real pesadelo. Não precisa estimular o latrocínio. Então, nem o sequestro, o relâmpago do empresário rico. O Brasil não dá escola, mas a metralhadora. O Brasil não dá comida, mas foi crack na rua toda. Não vem me colocar de bode expiatório, país falso moralista. É você que quer velório. E a entia da mansão, fazendo oração. Esperando o contato do sequestrador em vão. Seu filho deve estar morto, quer saber por quê? Combater violência aqui é me calar ou me prender. Pode censurar, me prender, me matar. E vem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E vem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E vem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Que a guerra vai acabar. Porque não olham pro moleque sem infância no morro. Dedão na cinta, só que na minha apetitoso. Homicídio, latrocínio, só profetizo óbvio. Cercado pelo crack, a consequência é hábito. Vendo sua mãe catando puta apodrecida. Rasgando lixo, comendo o resto da porque de galinha metida. Quando vê um da favela, e aí pisa, acelera. Essa cadela, cê é esse que tem lagosta na panela. A criança vira um monstro com três no pente. Quando percebe que a propaganda de bike, videogame, play center, tênis, Danone, Mac, lanche. Jai! Carboniza um corpo, desfigura um rosto. Quando vê que pra ele é só pipa, água de esgoto. Ele desculpa pra revolta porque desce o filho. O seu tá de áudio alimentado bem vestido. Vai se tornar empresário bem sucedido. Não vai precisar gritar, assalto em nenhum ouvido. Facção é só retrata, guerra civil brasileira. Da carnificina rotineira. Assusta menos que o menor do Lutz valendo seu miolo pelo viso do caixa eletrônico. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim. botou. Pode censurar, me prender, me matar, e nem assim, promotor.